A fechar 38, capítulo 32. O legado. Tinha-lhe passado pelo espírito algures durante a noite um semissonho de hospitais e clínicas e magníficos laboratórios cheios de brilhantes investigadores. E poderás fazer tudo isto? Eles não compreenderiam. Aaron, sim, e Michael também. Mas os outros não, pois não sabiam os segredos do dossiê. Não sabiam o que estava nos boiões. Sabiam coisas, mas não sabiam as coisas de há muitos séculos atrás, até Suzanne de Mayfair, parteira e curandeira na sua nojenta aldeia da Escócia. Ou Jan van Abel, na sua secretária em Leiden, a desenhar a tinta, a sua clara ilustração de um torso aberto, de forma a mostrar as camadas de músculos e veias. Não sabiam de Marguerite e do corpo morto a cair em cima da cama e o rugido como a voz de um espírito ou de Julien a observá-lo. Julien, que há mais de um século tinha posto os boiões no sótão em vez de os destruir. Aaron sabia e Michael sabia. Compreenderiam o sonho de hospitais e clínicas e laboratórios, de mãos que curam, colocadas sobre milhares de corpos magoados e doridos. Que partida para ti, Lachas. O dinheiro não era nenhum mistério para ela. Não estava assustada com o legado. Conseguia já imaginar os limites que ele lhe permitiria atingir. Nunca ficara encantada pelo dinheiro, como ficara encantada com a anatomia e com a microcirurgia, com a biofísica ou com a neuroquímica. Mas não era nenhum mistério. Tinha-o estudado antes e estudá-lo-ia agora. E o legado era uma coisa que podia ser dominada, como qualquer outro assunto, e convertido em hospitais, clínicas, laboratórios, vidas salvas. Se ao menos conseguisse expulsar a memória da velha mulher daquela casa, para ela, aquilo era o verdadeiro fantasma. Não os fantasmas que Michael vira. E quando ela pensava no seu sofrimento, mal conseguia aguentar. Era como ver tudo o que ela amava nele a morrer lá dentro. Teria corrido todos os demónios do mundo para longe dele, se soubesse como. Mas a velha mulher estava na cadeira de baloiço, como se nunca dali saísse. E o seu fedor era pior que o fedor dos boiões, porque o assassínio era de Rowan, e o crime perfeito. O fedor corrompia a casa, corrompia a história, corrompia o sonho dos hospitais, e Rowan esperava à porta. Queremos entrar, velha mulher. Quero a minha casa e a minha família. Os boiões foram partidos e o seu conteúdo já não está cá. Tenho uma história na mão, cintilante como uma joia. Repararei tudo. Deixe-me entrar para poder travar a minha batalha. Porquê que não eram amigas, ela e a velha mulher? Rowan só tinha desprezo pela voz má e rancorosa que atormentou Michael a partir do conteúdo dos boiões partidos. E o espírito sabia que ela o odiava, que quando se lembrava da forma secretiva como lhe tocara, o odiava. Na véspera, sozinha, horas antes de Michael chegar, tinha lá ficado sentada à espera de Lachar, a escutar cada rangido e cada murmúrio das velhas paredes. Se pensas que me consegues assustar, estás tragicamente enganado. Não tenho medo de ti e tampouco te tenho amor. És misterioso, sim, e eu sou curiosa. Mas isso é uma coisa muito fria para um espírito tão científico como o meu. Muito fria. Estás entre mim e as coisas que amo calorosamente. Ela devia ter destruído os boiões naquela altura. Nunca devia ter incitado Michael a tirar as luvas e nunca mais voltaria a fazê-lo. Disso estava certa. Michael não suportava o poder das suas mãos. Não conseguia suportar a recordação das visões. Fazia-o sofrer. E a ela enchia-a de temor por vê-lo com medo. Tinha sido o seu afogamento que os tinha juntado. Não aquelas forças escuras e misteriosas que se escondiam na casa, vozes a falar de cabeças putrefactas em boiões, fantasmas em tafetá. A força dele e a força dela. Tinha sido essa a origem do seu amor, e o futuro era a casa, a família, o legado, que podia levar os milagres da medicina a milhares, ou mesmo milhões de pessoas, que eram todos os fantasmas e lendas sombrias da Terra, comparados com aquelas realidades duras e brilhantes. Enquanto dormia, viu os edifícios erguerem-se, viu a imensidão, e as palavras da história percorreram os seus sonhos. Não, ela não tinha tido intenção de matar a velha mulher. A única e terrível falha, ter morto, ter feito uma coisa tão errada. Às 6 da manhã, quando lhe foram levar o pequeno almoço, levaram-lhe também o jornal. Esqueleto encontrado em casa famosa do Garden District. Bom, era inevitável, não era? Tinha ideia de que Ryan a tinha avisado de que não conseguiria abafar o caso. Entorpecida, leu rapidamente os vários parágrafos, não conseguindo deixar de se divertir com a história gótica contada num curioso estilo jornalístico antiquado. Quem é que poderia negar a afirmação de que a mansão Mayfair estivera sempre associada ao mistério e à tragédia? Ou que a única pessoa que poderia lançar alguma luz sobre a morte do texano Stuart Townsend era Carlota Mayfair, que tinha morrido na própria noite em que os restos mortais foram descobertos, depois de uma longa e distinta carreira jurídica. O resto era uma elegia a Carlota, que lhe provocou frieza e sentimento de culpa. De certo que alguém da Talamasca recortaria aquela história. Talvez Aaron estivesse a ler no seu quarto, no andar de cima. O que é que ele escreveria no dossiê acerca disso? Reconfortou-a pensar no dossiê. Na realidade, sentia-se agora muito mais reconfortada do que uma pessoa na sua perfeita sanidade mental se sentiria. Pois, apesar do que estava a acontecer, ela era uma Mayfair. Entre todos os outros Mayfairs, e as suas tristezas secretas estavam entrelaçadas com tristezas mais antigas e mais intrincadas. Na própria véspera, enquanto Michael partia os boiões e se debatia com o seu poder, isso não tinha sido de longe o pior para ela. Tinha-o a ele, tinha a Aaron e tinha os primos todos. Não estava sozinha. Nem sequer no assassínio da velha mulher ela estava sozinha. Depois de ler a história, ficou sentada durante muito tempo, com as mãos juntas sobre o jornal, enquanto a chuva continuava a cair lá fora e a comida arrefecia na mesa do pequeno almoço. Independentemente do que sentisse além disso, achava que devia chorar em silêncio a morte da velha mulher. Devia deixar a angústia coagular na alma. E agora a mulher ia estar morta para sempre, não ia? A verdade era que estavam a acontecer-lhe tantas coisas e tão rapidamente que já não conseguia catalogar as suas respostas, nem sequer dar qualquer resposta. Entrava e saía das emoções. Na véspera, quando Michael estava deitado na cama com a pulsação aceleradíssima e o rosto afogueado, tinha ficado desesperada. Pensara: se eu perder este homem, morrerei com ele, juro. E uma hora depois tinha partido os boiões todos, um atrás do outro, deitando os seus conteúdos no lava-louças, espetando-os com o furador de gelo ao examiná-los, antes de os passar a Aaron para serem empacotados em gelo, de uma forma tão clínica como qualquer médico faria, sem a menor diferença. Por entre aqueles momentos de crise, ia à deriva. Observava, recordava, porque era tudo demasiado diferente, demasiado puramente invulgar e, finalmente, demasiado. Naquela manhã, ao acordar, às 4 da manhã, não sabia onde estava. Depois veio-lhe tudo à ideia, a torrente de maldições e bênçãos, o seu sonho de hospitais e Michael ao seu lado e o desejo que sentia por ele como uma droga. Não era de todo culpa dele. O facto de cada gesto seu, cada palavra, cada movimento ou expressão facial ser eletricamente erótico para ela, independentemente do resto que pudesse estar a acontecer, ele era um objeto sexual e estava encantadoramente alheio a esse facto, pois na sua inocência não compreendia realmente a volúpia do seu desejo. Sentada na cama, com os braços em torno dos joelhos, tinha pensado se aquilo não seria de certa forma pior para uma mulher que era para um homem, pois uma mulher conseguia achar as coisas mais insignificantes num homem violentamente eróticas, tais como a forma como o seu cabelo encaracolado ficava acachapado na testa ou como formava caracóis junto ao pescoço. Os homens não seriam um pouco mais diretos em relação às coisas? Ficariam loucos com o tornozelo de uma mulher? Parece que Dostoiévski disse que sim, mas ela duvidava. Para ela era uma tortura olhar para os pelos escuros na parte de trás do pulso, ver a forma como a pulseira dourada do seu relógio os apertava, imaginar o seu braço com o punho branco arregaçado e que por alguma razão o tornava ainda mais sexy que quando estava nu, e o movimento rápido dos seus dedos ao acender os cigarros. Tudo direta e genitalmente erótico. Tudo com um toque cortante, de murro. Ou a sua voz grave, cheia de ternura, quando falava ao telefone com a sua tia Vive, quando estava de joelhos naquela horrível e fedorenta sala, estava a lutar, a desferir golpes, e depois na cama poeirenta, tinha-o achado irresistível na sua exaustão, com as suas mãos grandes e fortes, fletidas e vazias, em cima da colcha, o ter-lhe desapertado o grosso cinto de couro e o fecho eclair das calças de ganga tinha sido erótico, pelo facto de aquela coisa poderosa estar subitamente dependente dela, mas depois ficara aterrorizada ao sentir-lhe a pulsação. Tinha ficado junto dele durante um longo período de tensão, até a pulsação voltar ao normal, até a sua pele ter arrefecido, até ele estar a respirar regularmente enquanto dormia. Era tão rude e perfeitamente belo, com a camisola interior branca repuxada sobre o peito, exatamente como um homem a sério, e tão deliciosamente misterioso para ela, com os seus pelos escuros no peito e na parte de fora dos braços, e com as suas mãos muito maiores que as dela. Apenas o medo dele arrefeceu a sua paixão. E o medo dele nunca durava muito tempo. Naquela manhã tinha querido acordá-lo, pondo a boca no seu sexo. Mas depois de tudo o que acontecera, ele precisava de dormir. Precisava muito de dormir. E ela apenas rezou para que ele tivesse paz nos seus sonhos. E além disso, ia casar com ele assim que fosse adequado perguntar-lhe. E tinham toda uma vida na casa de First Street para fazerem coisas dessas, não tinham? E pareceu-lhe errado fazer o que tinha feito várias manhãs com Chase, o seu polícia palomino de Marin Country, que era rolar rapidamente ao lado dele, fazer pressão com as ancas contra o seu flanco, com o rosto encostado ao seu braço bronzeado, e apertar com força as pernas, uma com a outra, até o orgasmo a percorrer como uma onda de luz encadeante. Mas não era lá muito divertido fazer isso. Nada, na realidade. Comparado com ser dominada no colchão por um arcanjo, com um pequeno crucifixo de ouro a oscilar no fio que tinha ao pescoço. Ele nem sequer se mexeu quando começou a trovejar. Quando os trovões foram tão fortes e súbitos que pareciam canhões a arrancar o telhado. E agora, 2 horas mais tarde, enquanto chovia e o pequeno almoço arrefecia, ela estava ali a sonhar, acordada, a rever todo o passado e todas as possibilidades e aquele encontro crucial que em breve se iniciaria. O toque de telefone sobressaltou-a. Ryan e Pierce estavam na recepção, prontos a levá-la para a cidade. Escreveu rapidamente um bilhete para Michael, dizendo que ia tratar de assuntos legais dos Mayfair e que voltaria para jantar o mais tardar às 6 da tarde. Por favor, fica com o Aaron e não vão à casa sozinhos. Assinou com amor. Quero casar contigo, disse em voz alta, ao colocar o bilhete na mesinha de cabeceira. Ele ressonava baixinho contra a almofada. O arcanjo e a bruxa, disse ela, ainda mais alto. Ele continuou a dormir. Ela arriscou dar-lhe um beijo no ombro nu. Passou a mão, ao de leve, pelo músculo do antebraço, o que era mais que suficiente para fazer com que se metesse na cama com ele, se prolongasse muito a carícia. Saiu e fechou a porta. Ignorando o luxuoso elevador apainelado, desceu as escadas alcatifadas, levando consigo o entorpecimento e silêncio, ficando depois a olhar por instantes para o rosto sem rugas de Ryan e para o seu filho bem parecido, como se fossem estranhos seres de um outro universo, com os seus fatos tropicais e as suas suaves vozes solistas, que ali estivessem para levar para uma nave espacial disfarçada de limusina. Os pequenos e curiosos edifícios de tijolo de Carondelet Street deslizavam lá fora num estranho silêncio, o céu parecendo pedra polida para lá da chuva miudinha, os relâmpagos abrindo veias na pedra e os trovões troando ameaçadoramente e depois cessando. Por fim chegaram a uma zona de arranha-céus brunidos, 2 quarteirões de uma América cintilante, seguidos por um estacionamento subterrâneo que podia ser em qualquer parte do mundo. Não se surpreendeu com o escritório da Mayfair and Mayfair, no 13º andar, com a sua decoração tradicional e alcatifa espessa, nem sequer com o facto de haver 2 mulheres entre os advogados Mayfair ali reunidos, e um homem muito velho, ou por através das janelas altas se ver o rio, cinzento como o céu, ponteado de interessantes rebocadores e barcaças sob o véu prateado do rio. Depois houve café e conversas do tipo mais vago e frustrante, com Ryan, com os seus cabelos brancos e olhos azul claros, tão opacos como berlindes, que lhe pareceu que falou interminavelmente de consideráveis investimentos e holdings a longo prazo, extensões de terrenos que estão na família há mais de um século e de fortes investimentos seguros, maiores do que seria de esperar. Ela esperou. Tinham de lhe dar mais do que aquilo. Tinham mesmo. E depois, como um computador, começou a analisar os preciosos nomes e pormenores quando eles começaram, sem dar por isso, a referi-los. Cá estava, finalmente. E ela conseguia ver os hospitais e as clínicas a cintilar contra o horizonte do sonho, embora estivesse ali sentada, imóvel e sem expressão, a deixar que Ryan falasse. Quarteirões de edifícios na Baixa de Manhattan e Los Angeles, o financiamento maioritário da rede internacional de hotéis Markham Harris Resorts, centros comerciais em Beverly Hills, Coconut Grove, Boca Raton e Palm Beach, condomínios em Miami e Honolulu, e depois, uma vez mais, referências a investimentos muito significativos em papel moeda, francos suíços e ouro. O seu espírito divagou, mas nunca para muito longe dali. Então as descrições de Aaron no dossiê eram corretas. Ele tinha-lhe dado a tela de fundo e o arco do proscénio para que aquele pequeno drama pudesse ser plenamente apreciado. Na realidade, ele tinha-lhe dado conhecimentos que aqueles advogados de rosto honesto, com os seus fatos de cores claras, nem sonhavam. E uma vez mais achou positivamente estranho que Aaron e Michael tivessem alguma vez receado o seu desagrado por lhe colocarem um instrumento com tal poder nas mãos. Não compreendia o poder, o seu problema era esse. Nunca tinham cortado um cerbelo. Ela já. E aquele legado era um cerbelo, não era? Bebeu o café em silêncio. Os seus olhos percorreram os outros Mayfair, que também ali estavam sentados em silêncio, enquanto Ryan continuava a desenhar os seus vagos esboços de ações municipais, licenças de prospeção de petróleo, alguns financiamentos cautelosos na indústria do divertimento e ultimamente em tecnologia informática. Ela assentia de vez em quando e tomava um breve apontamento com a sua caneta de prata. Sim, é claro que compreendia que a empresa geria todas as coisas há mais de um século. Isso mereceu o assentimento e um murmúrio caloroso. Julian tinha fundado a empresa para realizar essa gestão. E é claro que ela percebia que o legado estava interligado com as finanças da família em geral. Tudo isso em benefício do legado, evidentemente. Pois o mais importante e o que vem primeiro é o legado. Mas nunca se verificaram divergências. Com efeito, falar em conflito é subestimar o alcance. Compreendo. A nossa abordagem foi sempre conservadora. Mas para entender o que estou a dizer em toda a sua extensão, é preciso entender o que significa uma tal abordagem. Quando se fala numa fortuna desta dimensão, poder-se-á realisticamente pensar em termos de uma pequena nação produtora de petróleo, e não estou a exagerar, e de políticas visando conservar e proteger mais do que expandir e desenvolver. Pois quando o capital desta dimensão é adequadamente defendido da inflação ou de qualquer outra erosão ou estagnação, a expansão é virtualmente imparável e é inevitável o desenvolvimento em várias direções, vendo-nos confrontados com o problema cotidiano de investir receitas tão grandes que. Está a falar de bilhões? Disse ela calmamente. Uma onda silenciosa de emoção varreu os presentes. Uma gafe, Yank? Ela não detectou qualquer vibração de desonestidade. Apenas confusão e medo dela e do que poderia fazer. Afinal de contas, eram Mayfair, não eram? Estavam a perscrutá-la, como ela estava a perscrutá-los a eles. Pierce olhou de relance para o pai. Pierce, que de todos eles era o mais puramente idealista. Ryan olhou para os outros. Ryan, que compreendia o alcance do que estava em jogo. De uma forma que talvez os outros não compreendessem. Mas não foi dada nenhuma resposta. Bilhões, repetiu ela, apenas no ramo imobiliário. Sim, na realidade é assim. Sim, tenho a dizer que é correto. Bilhões, apenas no ramo imobiliário. Como pareciam todos tão embaraçados e incomodados, como se um segredo estratégico tivesse sido revelado. Ela sentiu subitamente o cheiro do medo, a repulsa de Lauren Mayfair, a advogada loura mais velha, talvez com 70 anos, com a pele enrugada, coberta de pó de arroz, que a olhou da outra extremidade da mesa e imaginou que ela era superficial, mimada e que estava programada para não mostrar a menor gratidão por aquilo que a empresa tinha feito. E depois à direita estava Anne-Marie Mayfair, de cabelos escuros, bonita, talvez dos seus 40 anos ou mais, habilmente maquilhada e elegantemente vestida com seu fato saia casaco de seda cinzenta, e mais francamente curiosa, olhando diretamente para Rowan, através de óculos de aros de tartaruga, mas convencida de que um ou outro tipo de desgraça inevitavelmente se avizinhava, e Randall Mayfair, bisneto de Garland, esguio, com cabelo grisalho e hirsuto, e pescoço papudo que lhe caía sobre o colarinho da camisa, que apenas ali estava sentado, com olhos sonolentos, sob as grossas sobrancelhas e pálpebras ligeiramente arrocheadas, não receoso, mas atento, e por natureza resignado. E quando os seus olhares se cruzaram, Randall respondeu-lhe silenciosamente: "É claro que não percebe. Como é que pode perceber? Quantas pessoas é que podem perceber? É tola por querer deter o controle." Ela pigarreou para clarear a garganta. Ignorando a atitude significativa de Ryan, que uniu as mãos sob o queixo e a olhou fixamente com os seus olhos azuis como berlindes, "Estão a subestimar-me", disse ela numa voz calma, percorrendo o grupo com o olhar. "Eu não estou a subestimar a vocês. Só quero saber com o que estou a lidar. Não posso ser passiva. Seria responsável da minha parte ser passiva." Momentos de silêncio. Pierce pegou na chávena de café e bebeu sem o menor ruído. Mas, para sermos absolutamente práticos do que nós estamos realmente a falar, disse Ryan, calma e educadamente, baixando as mãos, é que se pode viver num luxo principesco com uma fração dos juros, dos investimentos, de etc., se me está a acompanhar, sem, em qualquer circunstância ou por qualquer razão, se mexer no capital. Volto a repetir que não posso ser passiva, nem complacente, nem negligentemente ignorante. Não acredito que deva ser alguma dessas coisas. Silêncio. E uma vez mais foi Ryan a quebrá-lo, num tom conciliatório e polido. Especificamente, o que é que gostaria de saber? Tudo. Todos os pormenores. Ou talvez deva dizer toda a anatomia. Quero ver todo o corpo, como se estivesse deitado numa mesa de operações. Quero estudar o organismo, como um todo. Uma rápida troca de olhares entre Randall e Ryan. E depois novamente Ryan. Bom, isso é absolutamente razoável, mas pode não ser tão simples como imagina. No entanto, tem de haver alguns um princípio e a determinado ponto um fim. Bom, sem dúvida, mas se me permite, creio que está a encarar esta questão de forma errada. Quero saber especificamente uma coisa, disse ela. Quanto deste dinheiro é aplicado na medicina? Estão envolvidas algumas instituições médicas? Como se sobressaltaram. Parecia uma declaração de guerra. Pelo menos era o que dizia o rosto de Anne-Marie Mayfair ao olhar para Lauren e depois para Randall. A primeira manifestação clara de hostilidade que Rowan vira desde que chegara à cidade. Lauren, mais velha, com um dedo sobre o lábio inferior, de olhos semicerrados, era demasiado bem educada para ter tal atitude e limitou-se a olhar fixamente para Rowan, desviando ocasional e lentamente o olhar para Ryan, que voltou a falar. As nossas ações filantrópicas não envolveram no passado a medicina per se. A Fundação Mayfair está fortemente envolvida nas artes e na educação, na televisão educacional em particular, e em fundos para bolsas de estudo em várias universidades. E é claro que fazemos enormes doações para obras de caridade, independentemente da fundação. Mas, repare, tudo isto está cuidadosamente estruturado e não envolve a libertação do controle do dinheiro aplicado, e sim a libertação dos lucros. Eu sei como isso funciona, disse ela calmamente, mas estamos a falar de bilhões. E os hospitais, as clínicas e os laboratórios são instituições rentáveis. Não estava a pensar na questão filantrópica. Estava a pensar em toda uma área de envolvimento que podia ter um considerável impacto científico benéfico na vida humana. Como era curiosamente frio e excitante aquele momento. Como era também privado. Muito como da primeira vez que se dirigiu à mesa de operações e pegou nos microinstrumentos com as suas próprias mãos. Não nos inclinamos para a medicina, disse Ryan num tom decisivo. Essa área exigiria um estudo intenso exigiria toda uma reestruturação e Rowan, será que se apercebe de que esta rede de investimentos, se é que lhe posso chamar assim, tem um século? Esta não é uma fortuna que se possa perder se o mercado da prata cair ou se a Arábia Saudita inundar o mundo com petróleo de graça. Estamos a falar de uma diversificação que é quase única nos anais da finança e de manobras cuidadosamente planeadas que provaram ser rentáveis através de duas guerras mundiais e numerosas convulsões menores ao longo de 100 anos. Compreendo, disse ela, compreendo. Mas quero informações, quero saber tudo. Posso começar pelos impressos que preencheram para o IRC e avançar a partir daí. Talvez o que eu pretenda seja um estágio. Uma série de reuniões nas quais discutiremos várias áreas de envolvimento. Acima de tudo, quero estatísticas, pois as estatísticas são a realidade. De novo, silêncio. Confusão interior. Os olhares a fazerem ricochete uns nos outros. Como a sala se tinha tornado pequena e cheia. Quer o meu conselho? Perguntou Randall, numa voz mais grave e rude que a de Ryan, mas igualmente paciente, na sua doce cadência solista. De facto, quem paga é você, portanto mais vale que tenha o que quer. Ela abriu as mãos. Por favor, volte a ser neurocirurgiã. Faça levantamentos para tudo aquilo que quiser. Esqueça isso de compreender de onde vem o dinheiro, a menos que queira deixar de ser médica para se tornar aquilo que nós somos. Pessoas que passam a vida em reuniões de conselhos de administração e a falar com consultores financeiros e corretores e outros advogados e contabilistas com pequenas calculadoras com 10 teclas, que é aquilo que você paga para fazermos.